Edifica o teu reino, Senhor, na minha vida. A gente nem imagina tudo o que essa oração pequena significa. Edifica o teu reino na minha vida. Um dia eu disse para Deus, e continuo a dizer, mas eu lembro o primeiro dia que eu fiz essa oração nesses termos: Deus, tudo o que o Senhor tem para me dar, eu quero. Eu lembro a primeira vez que eu orei nesses termos. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Tudo o que o Senhor tem para me dar, eu quero. Pode dizer, se isso está no teu coração. Pode falar com Ele agora mesmo. Senhor, tudo que tens para me dar, eu quero. Eu não quero chegar lá no céu, irmãos, e Deus mostrar: olha, meu filho, tudo que eu tinha para ti, e tu nunca pediste ou não procuraste, ficou aqui guardado, armazenado. Tudo podias ter usado lá na tua vida, na vida da igreja, na vida aqui no mundo, mas não usaste. Deus tem muitos tesouros, bênçãos, sabedoria, direção para a nossa vida que o Senhor quer nos dar. Tu concorda com isso? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. Pode ver comigo no capítulo 1. O assunto dessa noite, eu já vou te antecipar, é sobre honra. Na abertura do culto já foi falado, e aquela igreja de Filipenses recebeu uma carta do apóstolo Paulo, onde ele dizia, o apóstolo Paulo: olha, estou enviando aí para o meio de vocês o irmão Epafrodito. Ele teve uma doença, quase morreu, mas ainda assim, ele sempre foi um homem dedicado, e ele está indo visitar a vocês. Recebam esse homem com muita, e aí vem a palavrinha chave, honra. Honrem a homem como esses. E nós vamos falar desse assunto, de honra a Deus e de honra a pessoas. Capítulo 1 de Malaquias, versículo 6, começa falando da honra a Deus. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, ou ó pastores, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que havemos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, olha o que os pastores pensavam, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o animal aleijado ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o animal doente para o teu governador. Acaso ele vai se agradar de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Você já pensou? O Senhor aqui, falando de honra para com ele, pegou muito pesado para com aqueles homens que eram líderes religiosos, mas levavam a obra de Deus de maneira desprezível, sem honra para Deus. Vamos ao livro de Marcos, um pouquinho adiante aí na sua Bíblia. Aliás, Mateus, bem próximo aí, próximo livro. Veja comigo, Mateus capítulo 15. Lembra que o assunto dessa noite é honra. Mateus capítulo 15, versículo 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldizer a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, o que eu tenho para dar para vocês, pai, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Já vou explicar isso aqui. Tinha gente dizendo o seguinte: vou me livrar dos meus pais, principalmente quando estão idosos, quando precisam de nós. Vou me livrar deles dizendo: o que eu tenho para dar para ti, pai, para ti, mãe, estou dando para a igreja, estou livre agora de ti. E o que é que Deus dizia? Honra teu pai e a tua mãe. E a última coisa que vamos ler dessa série de partes bíblicas, vá bem adiante comigo agora, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá mais para o final da sua Bíblia, no capítulo 5, o versículo 12. Tessalonicenses, passa ali Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, aí então vem Tessalonicenses. Capítulo 5, olha o que diz o verso 12. Agora vos rogamos, Paulo praticamente dizendo, imploramos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, vos ensinam o caminho de Deus, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Amém, irmãos? O assunto que eu quero trazer é um assunto que todos nós já tivemos, ou às vezes temos problema com esse assunto, que é o assunto da honra. É muito fácil quando a gente vê uma autoridade, pega uma autoridade social, da área política, então se apontam muitos dedos, e às vezes, devo dizer, com razão. Você concorda comigo? Tanta barbaridade que se ouve. Mas lembra que quem colocou autoridades foi Deus. Deus coloca e Deus tira. Quando olhamos para autoridades, às vezes dentro do lar, as duas primeiras autoridades, pessoas mais importantes que Deus colocou dentro da nossa casa, pai e mãe. E às vezes o pai cometeu muitos erros, ou a mãe, ou foi uma pessoa ao longo da vida com muitos problemas e que nos, de certa maneira, geraram alguns problemas em nós. Então nós nos fechamos para aquela autoridade que Deus colocou sobre nós. Muitas pessoas até se rebelam contra pai e mãe, se revoltam. Mas lembra, a palavra de Deus continua valendo quando diz: honra a teu pai e a tua mãe. E nós também vimos autoridades nas igrejas. Se você lê a história da igreja, esses 2000 anos, quantos problemas líderes de igrejas causaram no mundo. Eu não sou cego. Eu leio a história, você lê a história, você ouve falar de coisas, barbaridades, numa época em que líderes religiosos vendiam até cadeiras no céu. Sabe, teve época que se vendia pedaço da cruz de Cristo. Isso agora, há 500 anos atrás, agora, logo ali. Tinha gente vendendo essas coisas. E no nosso tempo, a comercialização continua, só que é de outras coisas. Então, a gente às vezes olha para líderes religiosos A, B ou C e tem uma crítica dura com eles. E eu até digo, pode ser que o teu parecer esteja certo. Não estou anulando, não estou dizendo, faz de conta que não existe nada. Nós temos que fechar os olhos. Não, a Bíblia diz que nós temos que abrir os olhos. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? De enxergar, porém, qual o grande problema quando você vê líderes sociais errando, você vê líderes dentro do lar errando e você vê líderes no geral da igreja cometendo erros? Qual é o problema que isso gera em nós? Que nós então pensamos, todos são iguais. Não é um perigo isso? É um perigo. Pode ser que você vê um líder político e pensa, tudo igual. Temos muitos problemas nessa área, mas devo dizer, não são todos iguais. Ainda que de cada 100 tivesse um diferenciado, um correto, ainda assim não seriam todos iguais. Concorda comigo? Amém. E a palavra de Deus então diz para nós, primeiro, honrar a Deus a honra, a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, a primeira vez é nos 10 mandamentos, quando Deus diz para honrar pai e mãe. Honra, deixa eu te dizer uma coisa, logo vou explicar mais o que nós lemos. A honra parte de um coração que valoriza aquelas pessoas que Deus colocou para cuidar da tua vida. Se você valoriza seu pai, sua mãe, independente de quem eles foram, podem ter sido pessoas com muitos problemas, mas Deus diz para você valorizar o pai e a mãe. Não são pessoas comuns. Pai não é tio, pai, mãe não é tia. São únicos na sua vida. Tios, vocês às vezes têm muitos tios, não tem? Quando a família era grande, você pode ter amigos, ter outros, mas pai e mãe, só um. Honra eles. A primeira vez, não é em vão, então, que essa palavra é destinada para filhos, honrem pais. Eu, às vezes, fico me perguntando por que a Bíblia insiste em algumas colocações, e essa é uma. Porque há uma tendência no filho de desonrar o pai e a mãe. Há uma tendência natural. Isso é o pecado que está no coração. Há uma inclinação natural para atos de rebeldia. Todos que já foram e são pais sabem que já passaram, às vezes, momentos, alguns, mais difíceis com seus filhos. Essa inclinação para a desobediência, para o desrespeito. De repente, um filho vê todos os defeitos do pai e da mãe. E eles ainda pensam, ah, lá na casa dos meus amiguinhos, lá é muito bom, o pai deles é legal, a mãe deles é legal. Eu acho que todos os filhos já caíram nessa tentação. Quantos filhos, quando estão assim explosivos com os pais, dizem, eu vou sair de casa. Eu acho que você, se não disse isso na sua juventude, pensou? Pensou? Eu acho que pensou. Pois é uma semente, ou é um brotinho de rebeldia. De não se sujeitar pai e mãe, de desonrar pai e mãe. Eu vou ferir o pai, eu vou ferir a mãe. É uma maneira de desonrá-los. Ou envergonhar o pai e a mãe com as atitudes. É uma maneira, por isso que Deus diz para filhos. Mas também, nós podemos desonrar Deus. Deus perguntou aqui, quando nós estávamos lendo em Malaquias, no capítulo 1, você viu conosco ali? Deus pergunta, onde está a minha honra? Você viu? Pode abrir de novo comigo, se quiser voltar ao último capítulo ali. Onde está a minha honra? Se eu sou o pai, por que vocês não me respeitam? O Senhor estava ali perguntando. E Deus não estava perguntando às pessoas simples do povo. Deus estava perguntando aos líderes, aos sacerdotes. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai? E realmente Deus é. Onde está a minha honra? Onde está o respeito comigo? E aí as pessoas começam a dizer, mas Senhor, olha aqui. Em que é que nós desprezamos o teu nome? Oh, como que nós te desonramos, Deus? Geralmente quem desonra não reconhece que desonra. Geralmente bate boca. Muitas vezes, ou algumas vezes, eu disse para os meus filhos, apenas ouve e obedece, e você vai ver que isso funciona, meu filho. Talvez você já disse para os seus filhos, não adianta bater boca com o pai, com a mãe. Ouve, ouve. Nós precisamos usar menos a nossa boca e mais os nossos ouvidos. Ouve, pai e mãe. Então, Deus está perguntando e ele estava ali batendo boca com Deus. Onde que nós temos te profanado? Onde que nós temos tornado comum, vulgar, as coisas santas, Senhor? E aí o Senhor diz, vocês trazem para mim o animal defeituoso, o animal aleijado, o animal cego, porque no Antigo Testamento, uma das maneiras de honrar a Deus, de dar culto a Deus, era também fazendo sacrifícios. E as pessoas pegavam lá no campo aquele animal que não prestava, vamos levar esse para o templo, vamos levar esse para a igreja. E o Senhor disse, não, não façam mais isso. Isso eu não aceito. Vocês estão me desonrando, diz o Senhor. Eles continuavam trazendo pães imundos, animais cegos, enfermos. E aí o Senhor diz assim, convida o governador para vir na tua casa. Dá um almoço para ele, dá um churrasco para o governador e diz para o governador, esse churrasco aqui, governador, é de um animal que estava com febre aftosa. Esse animal aqui, nem os cachorros queriam comer lá no campo, estava todo aleijado. Já estava bichando vivo, mas eu fiz um churrasco para o senhor, seu governador. O que, que o governador vai dizer para ti? Está aqui a pergunta, né? Se nós, olha a contradição dessas pessoas. Eles estavam ali, quando recebiam uma visita, querendo honrar a visita com o melhor. E para Deus, o pior. Isso é desonra. E aí a gente começa a meditar sobre nós. Se você dá para Deus o seu pior horário, se você vai orar ou vai ler a Bíblia, à meia-noite, teve um dia sobrecarregado, cuidou de ti, cuidou dos teus negócios, cuidou dos teus filhos, da tua esposa, do esposo, cuidou de tudo. Quando você não aguenta mais, está morto de sono, você diz, Deus, me ajuda agora. E faz uma oraçãozinha, desculpa a palavra, uma oraçãozinha que é pecado. Entenderam, irmãos? Porque não tem qualidade nenhuma de coração, de consagração naquilo ali. Pega a escritura sagrada já meio dormindo. E quando eu digo meio, eu estou dizendo quase mais meio. 3/4 dormindo. Não aguenta mais. E aquelas letras da Bíblia começam a embaralhar. Ah, eu vou largar isso aqui para o lado. Não é isso desonra para Deus? Se você traz uma oferta para Deus, e olha aí, hoje não vou, e não estamos pedindo dinheiro, nós estamos ensinando honra. Porque o que se faz em muitos meios cristãos aí também é uma desonra, do jeito que se faz a coisa aí no financeiro. Mas se tu traz para Deus os restos, nós estamos tratando Deus inferior. Muitas vezes há pessoas que nós não damos resto para a pessoa. Se bate até um mendigo na nossa casa, nós vamos honrar aquele mendigo dando a ele a comida que nós comemos na nossa mesa. Você faz isso ou não? Eu não vou desonrar um ser humano. Às vezes eles chegam pedindo pão velho. Não é assim que eles pedem? Tem pão velho. Eles, pão velho não tem, só pão novo. Eu não dou para ninguém o que eu não como. Ou eu não dou uma roupa para ninguém que eu mesmo não esteja vestindo, se eu estou dando uma roupa usada. Eu não dou um sapato que eu mesmo não esteja usando, senão eu desonro aquela pessoa. Ah, tu é inferior, para ti vai qualquer coisa. Até tem um ditado popular que diz que pé de pobre não tem número. Você já ouviu falar desse ditado? Dá para ele aí, qualquer coisa serve. Não. Nós vamos honrar a Deus. Vamos honrar a pessoa, ainda que seja a pessoa mais pobre, mais, se posso dizer, infeliz da face da terra. Nós vamos dar o que nós estamos comendo, o que nós estamos usando, e aqui nós vamos trazer para Deus, não sobras, não restos, irmão, não faz isso. O nosso Deus, ele é um Deus, a Bíblia diz que ele é um Deus zeloso. Como é que a gente vai se apresentar diante de Deus, recebendo, começar pela nossa vida que recebemos dele, recebendo tudo que recebemos e dizer, Deus, aqui está um restinho para ti. Ei, irmãos, nós estamos vivendo uma época que não se dá resto nem para cachorro. Tem cachorro comendo muito bem hoje em dia, não tem? Quem é que dá resto para cachorro? Acho que passou essa época, né? Não se dá mais resto nem para porco. Antigamente se dava o resto da comida para porco, não era? Quem criou aqui porco no interior sabe como é que era. Hoje em dia não se dá resto para porco. Mas às vezes se dá resto para Deus. Resto de tempo, resto de finanças. E o que a Bíblia fala? Você viu? Muitas vezes, escuta o que eu vou te dizer agora. Muitas vezes a honra passa por aqui, por essa parte do corpo. Mas pastor, que parte é essa? A coxa? Não, essa parte do corpo tem um furinho. Ou um furão. Honra sai de um coração, sim. Ela parte do coração. Mas se você quer honrar uma pessoa, você pode fazer um elogio a ela? Pode. Pode mostrar a tua gratidão para com ela? Pode e deve. Mas aqui, quando era o culto a Deus, você viu que eles traziam para honrar a Deus animais aleijados, animais cegos? Quer dizer, quando tocou nessa parte, vamos dar o que não presta para Deus e para a obra de Deus. Irmãos, que Deus nos livre. Se alguém está cometendo esse pecado, que Deus nos livre de continuar cometendo esse pecado. Diz lá no Antigo Testamento, maldito a pessoa que faz a obra de Deus relaxadamente. De qualquer maneira, aquilo que você faz para a obra de Deus, aquilo que você dá na obra de Deus. Eu não estou falando, irmãos, em quantidade. Se tem um homem muito rico e ele faz uma oferta de 1.000 reais, para ele aquilo pode não significar nada. Porque ele é muito rico. E se você faz a oferta de 1 real e você ganha pouco, então para ti isso significa muito. Você lembra o que o Senhor disse quando Jesus ficou com os apóstolos lá no templo? Jesus ficou de lado. E era a hora das ofertas. De repente vem uma viúva muito pobre e traz 2 moedinhas. Era tudo que ela tinha, 2 moedinhas. E o Senhor disse, vocês viram aquela senhora lá? Vocês viram a oferta dela? Estava todo mundo botando grandes ofertas. Vocês viram a oferta dela? Vimos. Foi a maior oferta. A maior oferta não quer dizer a maior quantidade. Tudo bem? Tudo bem? A maior oferta não é a maior quantidade, é a maior consagração, meus irmãos. É o quanto teu coração estava naquilo ali. Essa é a maior oferta. E aqui, a honra. De novo, lá no Mateus capítulo 15, quando as pessoas começaram a inventar uma tradição, um costume. Ah, aquilo que nós íamos dar para o pai, para a mãe, velhinhos, doentes já. Nós agora vamos dar para a igreja e dizemos para o pai e para a mãe, estamos livres de ti. Fizeram isso nos dias de Jesus. Vamos dar uma oferta. Talvez algumas bíblias de vocês, enquanto eu lia, a minha aqui diz que as pessoas diziam, é oferta para Deus. Talvez alguém tenha uma palavra aí que diz, é corbã. Alguém tem essa leitura aí? Corbã significa oferta. Algumas bíblias mais, na linguagem de ontem, têm essa palavra. Meu irmão, nada que você vai fazer nessa vida, nada substitui a honra. Ah, mas eu vou honrar Deus? Se isso implica em desonrar o teu pai e a tua mãe, você não vai conseguir honrar Deus. Porque aquele mandamento do honrar a Deus e o mandamento de honrar os pais não foi anulado. Jesus está dizendo, vocês estão anulando o mandamento de Deus? Dizendo, na verdade as pessoas diziam, estou dando para a igreja. Tudo mentira. Tudo mentira, na verdade, eles não davam nem para a igreja e nem para os seus pais. Se você tem seu pai e sua mãe vivos, honre a eles. Mas pastor, meu pai foi muito mal comigo. A Bíblia diz honra a eles. Se seu pai abandonou sua mãe e agora apareceu velhinho e doente, eu não quero nem saber desse homem. A Bíblia diz honra a ele. É, esse é o ensino bíblico, meus irmãos. O ensino da honra. Respeita ele. Ele te desrespeitou. Não paga com a mesma moeda. Ele te desprezou. Não paga com a mesma moeda. Se você conhece Deus, nós temos a moeda do reino de Deus. Qual a moeda? É o amor. É a honra. Essa é a moeda que nós usamos no reino. Nós não vamos usar a moeda do mundo, que é olho por olho, dente por dente. Ah, ele me fez o mal, agora se vira na velhice, morra a míngua. Não, nós vamos honrar. Ah, pastor, esse ensino é muito difícil. Ele não é difícil, mas ele é diferente do padrão mundano. Muito diferente. Pede para Deus te ajudar. Pede para Deus te ajudar. Honrar pai e mãe, eu sei, tem situações de família difíceis. Tem situações em que crianças foram abandonadas, outras foram amaldiçoadas, outras foram até violentadas. Mas Deus ensina para nós a honra. Se nós não conseguimos isso ainda, mas é possível conseguir. É possível Deus encher teu coração de amor por pessoas que até te feriram. É possível você perdoar quem não te quis, quem te deixou de lado, ou quem preferiu um dos filhos dentro de casa. Às vezes pai prefere um, mãe prefere outro. Ou às vezes tem o filho queridinho na casa e os outros são o resto. Se você foi desonrado, você como criança, como jovem, Deus está te dizendo, honra teu pai, honra tua mãe. Meu Deus, pode ser que você diga, isso é muito grandioso, é grandioso. Esse é o ensino do céu, irmãos, não é o ensino do mundo. Esse é o ensino que veio de Deus para as nossas vidas. Honra a Deus e você vai aprender a honrar os outros. Aqui na palavra do Senhor, e você viu a última que nós lemos, a de Tessalonicenses, ela dizia que era, rogamos irmãos que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que trabalham no ministério, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, vos ensinam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que fazem. A gente está vivendo dias recentes, de novo, de escândalos no contexto cristão, em geral. Todo mundo está ouvindo muitas coisas, o que tudo é verdade ou não, não sei. Mas parece que às vezes o nosso coração pensa, todos os líderes de igrejas são assim. Todos fazem uma caminhada que tipo exploram pessoas, tiram de pessoas, ou outros contextos machucam pessoas. Na quinta-feira à noite eu falei aqui que Jesus disse, acautelai-vos, cuidado. Com quem? Com os lobos. Mateus capítulo 7. Cuidado. E aí eu disse, trouxe uma informação, que o lobo é um dos poucos animais que ele vai comendo, estraçalhando a sua presa enquanto ela ainda está viva. A maioria dos animais mata a presa. Pega, por exemplo, um tigre, uma onça, um leão. Ele pega a sua vítima pelo pescoço e sangra até matar. Aí come. O lobo faz diferente. Aquele grupo de lobos, uma matilha, cerca o pobre animal e começa a grudar os dentes e unhas afiadas. O animal ainda está vivo. E eles já estão comendo o animal. Jesus disse, cuidado com os lobos. Se alguém tira Jesus para bobo, está muito enganado, né? Jesus chamou a nossa atenção. E agora, aqui o apóstolo vem dizendo para nós, irmãos, tem pessoas que precisam ser recebidas com honra. Esse Epafrodito que foi dito lá no livro de Filipenses, recebam esse homem está dando a vida por vocês. E aqui, ele disse à igreja de Tessalônica, recebam os que presidem vocês. Tenham o máximo apreço por eles. Apreço já é um coração assim, que gosta da pessoa, que aceita a liderança, que respeita, que valoriza. Paulo podia ter dito, valorizem os que estão liderando vocês na área espiritual. Agora ele usou mais uma palavrinha, ele diz: tenham o máximo de valorização. Só valorização já era algo grande, mas ele diz a máxima consideração. Se você vai ao médico e você descobre um câncer, porque quando se descobre um câncer, a primeira coisa que vem na mente do paciente qual é? Substitui câncer por uma outra palavrinha. Uma palavrinha de 5 letras. Se o médico abre o envelope, vê o seu exame e ele diz: lamento, mas você tem câncer. O que vem na tua mente? Morte. Não vem? Parece que são sinônimos. Não são sinônimos, viu? Não são. Em muitos casos pode vir a ser, mas 100% não. Pois você abre ali e aí tem morte na sua cabeça: vou morrer, vou morrer. E o médico, então, com todo o esforço, com toda a capacitação de estudo que ele tem, remédios, tratamentos, máquinas e tudo mais, e passa anos, cirurgia, papapá, depois de 2 anos, você está curado. Faz exame de novo de 6 em 6 meses, depois de ano em ano, 5 anos, o médico te chama e diz: você está liberado, está 100% curado desse câncer, você não morre. O que você vai fazer com o doutor? O doutor que te curou, vamos falar assim no plano humano. Doutor, muito obrigado. E se você é mais expansivo, dá um abraço no doutor. Obrigado, doutor, obrigado, doutor. Ainda que você gastou 10 mil, 20 mil, 30 mil, não sei quanto. Se tiver que pagar e tinha dinheiro para pagar, você não contou, você não está interessado em dinheiro, você está interessado em viver. E você agradece aquele doutor. E é uma justa gratidão. Tem um amigo meu que morreu de câncer. Teve que fazer 2 cirurgias, ele tinha 30 e poucos anos. E ele era um homem que mexia com ouro numa região que se buscava ouro no mato. Ele gastou nas 2 cirurgias 1 quilo de ouro. Ouro. Não em dinheiro, ouro em pó e pedrinha. E faleceu, mesmo com toda a capacidade financeira que ele tinha. Faleceu. Agora te coloca no lugar de uma outra pessoa, que mesmo que não tenha dinheiro, que alguém de nós não tenha nem como pagar o médico, e o médico te dá o tratamento, ou você pode fazer pelo SUS, e você é curado. Claro que a tua gratidão como cristão vai a Deus, mas também você vai demonstrar a tua gratidão àquele doutor que, podemos dizer, Deus usou para te abençoar. Você tem gratidão pela pessoa que te ajudou a ter saúde física. Amém? Tem ou não tem, irmão? Tem. É normal. Tem que ser assim mesmo. Agora, sabe o que Deus está dizendo aqui na palavra? E aquelas pessoas que te ajudam a ter saúde espiritual? Alguém que te ajudou a te converter. Alguém que vem cuidando a tua vida espiritual. Alguém que vem te ensinando. Alguém que vem te ajudando a te manter no reino de Deus, nesse mundo com tantas tentações, mas alguém sempre te ajuda. A tua igreja que te ajuda você a crescer nos caminhos de Deus. Você tem a mesma gratidão? Eu não estou pedindo gratidão para mim, viu, irmãos? Mas Deus manda honrar os líderes espirituais. Deus manda. Claro que isso é o seu coração vai ter que fazer. Para a liderança da igreja, mesmo uma diretoria que leva o trabalho a sério, cuida de cada centavo de maneira transparente, tudo certinho. Nós temos que honrar esses irmãos. Nós temos que honrar aqueles que não medem esforços para estar contigo na doença. Ontem, foi ontem? Num sepultamento de uma das irmãs que faleceu aqui de Niterói. Eu fiquei ali junto à sepultura, enquanto sepultava, o irmão dela encostou do meu lado. E nós ficamos conversando. E ele disse: pastor, obrigado que vocês estavam todo o tempo conosco. Praticamente todos os dias, um dos nossos pastores estava no hospital. Praticamente todos os dias. Outros irmãos de fé, outras irmãs estavam cuidando ela ali naquela fase terminal todos os dias. E sabe o que eu disse a ele ali junto à sepultura? Se a tua irmã fosse uma andarilha, andarilha agora eu quero dizer, fica pipocando de igreja em igreja, ninguém ia cuidar dela. Quem é que cuida os andarilhos da rua? Ninguém. Ninguém. Quem cuida os andarilhos de igreja? Ninguém. Porque na igreja, irmãos, nós precisamos criar raízes. Raiz eu estou chamando de relacionamentos. Se você adoecer, Jorge, todos os dias vai ter irmãos da igreja lá no hospital te visitando. Todos os dias. Vai ou não vai, irmãos? Todos os dias. Não vai. Nós vamos fazer rodízio. Se tiver que cuidar um irmão em cadeira de roda, tiver que dar banho, tiver que dar remédio na boca, comida na boca, alguém de nós vai estar junto. Mas, por quê? Porque essa pessoa está aqui inserida, forte no nosso meio. Agora, se tiver pipocando de lugar em lugar, bom, irmãos, aí não tem. Aí não tem, não é assim, não funciona assim na igreja. Igreja é relacionamento, igreja é honra. Nós honramos e somos honrados. O Senhor Jesus disse, eu honro meu Pai que está no céu. Jesus é um homem que honrava o Pai. Eu quero ensinar, irmãos, essa palavra. Não estou defendendo causa própria, eu não preciso disso. Graças a Deus, se eu ensino dízimo, eu não fico com os dízimos de vocês. Está aqui a diretoria. Se eu ficasse, eu estava rico. Mas não é assim que funciona nessa igreja. É bem diferente. Quando você se torna membro, nós explicamos como funciona para ser tudo muito transparente. Quando eu falo de dízimo, é porque ser dizimista é obediência a Deus e traz uma bênção grande para cada um de nós. Eu e minha esposa somos dizimistas há 32 anos. Desde que nos convertemos. Aprendemos há uns anos atrás a entregar primícia para Deus. Primícia é o melhor que você tem. Lá no Antigo Testamento as pessoas estavam entregando o resto, o animal aleijado para Deus. As primícias nós fizemos assim, 30, o teu salário dividido por 30 dias, quanto você ganha por dia? Isso é a primícia. Botamos aqui no envelope. Não sei se você já viu o nosso envelope, tem um espacinho ali que fala em primícia. Para Deus, a alegria de fazer isso, não é com dor, ai eu estou dando, mas está doendo, não, eu estou dando com alegria, até porque Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Você não vê esses ensinamentos, meus irmãos, você não vê isso na televisão, nem onde estão arrancando a pele das ovelhas vivas. Alô, alô. Você não vê esse ensinamento lá. Eu te falo de oferta, te falo de dízimo, te falo de primícia. Mas tudo isso eu estou te falando de obediência e honra. É disso que nós estamos falando. Nós não vamos levantar oferta, ninguém se preocupa. Esse é ensinamento de honra. E aqui está dizendo para honrar os que vos presidem no Senhor. Honre os pastores que cuidam da tua alma. Honra o teu líder de célula que está lá se esforçando por ti, o teu líder de casais que está se esforçando. Honra eles. Honra nossos pastores jovens. Nós temos alguns pastores jovens que poderiam ser, pela idade, filho de muitos de vocês. Não é? Eles são jovens, mas Deus levantou para eles, para esse ministério. Honre a eles. Não é pela pouca idade que nós vamos dar maior ou menor honra. Essa semana morreu um homem, pastor conhecido de muitos de nós, que alcançou a idade de 99 anos e 7 meses. Foi ali, quase no 100. Faleceu em Gramado, pastor Alcides Jukes, conheceram? Alguns conheceram ele no passado. Um homem que passou pela Segunda Guerra Mundial, um homem que serviu a Deus a vida inteira. Honrou a Deus, esse homem honrou a Deus. Agora, últimos dias, ele estava de cadeira de rodas. Não podia caminhar mais, quase cego. Tinha que ganhar comida na boca. Alguém tinha que carregar ele. Claro, alguém tinha que levá-lo ao banheiro. Uma série de coisas que uma pessoa, numa idade tão avançada, a saúde vai decaindo. Tinha alguns irmãos que faziam rodízio para cuidar dele. Isso é honra. Isso é honra. Levar seu pai idoso. De repente ele precisa usar fraldas já. É mal cheiroso, né? Mas a honra passa por cima do mau cheiro. Entenderam, irmãos? Entenderam o que é honra? Se alguém te machucou, alguém falhou contigo, até um líder de igreja pode ter falhado contigo, são pessoas falíveis. Você pode dizer, está errado, mas não desonre. Não entre com uma crítica ácida, uma crítica para destruir. Ou se eu dou uma palavra aqui, aí você diz, não é bem assim, pastor Paulo. Tu não tem certeza que eu falo da parte de Deus para a tua vida? Você tem essa certeza? Muitos estão convivendo comigo há 20 anos aqui. E eles podem falar se eu falo da parte de Deus ou não. Os novos visitantes, venha nos conhecer, venha caminhar conosco os próximos 20 anos. Porque eu vou estar aqui nos próximos 20 anos. Vocês também. É isso aí. Vamos estar aqui, né, Celso? O Celso já vai estar beirando os 80. Não, depois muito mais. Eu estou falando dos próximos 20, que é logo aí. Depois mais 20. E depois mais uns 10. Já estou beirando 100 daí, gente. Mas vejam, irmãos, olha o que o Paulo diz. Rogamos. Por que que o apóstolo usa essa palavra? Ah, irmãos, eu queria pedir para vocês que vocês tratem com apreço a liderança da igreja, os pastores. Não, ele diz, ele não está pedindo, ele está rogando. Será que esses irmãos não estavam cuidando bem dos seus pastores? Será que os pastores dessa igreja falavam algo e os outros irmãos, eu não sei se é bem assim, torciam o nariz. Vamos ver o que o pastor da televisão diz. O pastor da televisão não vai te visitar no hospital. Eu estou te dizendo. Quer testar? Quer testar? O pastor da televisão, tem gente boa na televisão, viu? Porque esse dia uma pessoa, perguntei para ela assim, a pessoa chegou aqui no culto, nos visitando, onde é que o irmão congrega? Pela linguagem eu vi que ele era crente, né? Ou pelo menos tinha o discurso. Eu congrego na televisão. Opa! Essa eu não sabia! Aí eu disse para ele, o pastor da televisão não vai estar contigo nas alegrias e nem nas dores. Nós vamos estar contigo na alegria e na dor. Tu acredita no que eu estou dizendo? Tem experiência disso? Quem conhece? Nós vamos estar juntos. E outra, não é só eu, vai estar aqui todo mundo que puder te socorrer naquele momento. Eu estou vendo aqui quantos de vocês, eu pessoalmente já tive na dor com vocês. Falecimentos é a maior dor de uma pessoa, dos queridos que ficam. Com quantos de vocês eu já tive em alegria, casamento dos filhos de vocês, casamento de vocês, já tive. Vocês tiveram em alegrias nossas também. Minha e da Tânia. Tiveram em momentos difíceis nossos. Tânia passou um momento difícil de doença, 2 anos atrás. Uma coisa grave mesmo. Ali tinha gente perto de nós. É, meus irmãos. Outra pessoa me disse, onde é que tu congrega? Eu perguntei para ela. Eu congrego na sala da minha casa. Tá. Sabe quando tu fica com aquele sorriso amarelo? Congrego na sala da minha casa. Agora, quando alguém perguntar para você, onde é que você congrega? Vítor Barreto 604. Amém, irmãos? É ou não é? Aqui na Igreja do Mover. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos valorizar uns aos outros. Nós vamos tratar com apreço, com respeito, aquilo que vem da parte de Deus, através da boca dos pastores da nossa igreja. Da liderança da nossa igreja. O que vinha da boca do teu pai, da tua mãe, se veio coisa errada, filtra. Não engole tudo, é claro que não. mas continua honrando pai e mãe. Se um pastor fala algo que realmente não está na Escritura, filtra, mas não desonra. Não fica murmurando, ti, você viu o que o pastor fez, viu o que o pastor disse. Um dia eu falei aqui uma coisa que uma pessoa entendeu totalmente errada, pobre dela. Eu disse que eu sempre procuro, irmãos, estar perto de quem está acima de mim, para eu subir de nível. Alguém lembra que eu falei isso há uns cultos atrás? Acho que faz o quê? Um meio ano? Aí a pessoa diz, ah, o pastor Paulo só anda com os ricos. Eu não falei isso, gente. Eu vou me aproximar para aprender com quem já tem mais caminhada com Deus do que eu. É isso que eu estava dizendo. É dentro de um contexto. A pessoa levou para o outro lado e te envenenando outros irmãos. Se alguém vem te envenenar, lançar a sementinha do diabo, diz, irmão, vamos parar com essa conversa. Sai na contramão. Sabe o que é ir na contramão? Não tenha medo, porque você precisa guardar e proteger. Proteger sim a sua alma. Porque se uma pessoa envenenada, ela vem aqui no culto, ah, esse pastor aí, ela não sabe se é verdade. Eu aqui, ó, e nós não temos problema nenhum. Pastor, você tem algum problema na igreja? Não tem. Eu estou trazendo uma pregação como se fosse uma dor. É, não tem doença. Tem prevenção. A gente tem que prevenir a doença. E aí a pessoa começa a tititi, a pessoa simples senta aqui e diz, esse pastor aí não é tudo que está falando, não. Não é bem assim, porque o irmãozinho lá já me disse. O irmãozinho conseguiu envenenar o outro. A pessoa senta aqui e não consegue mais ouvir o que é trazido da parte de Deus, porque ela foi bloqueada. Você está vendo? A semente da desonra atrapalha as pessoas de andarem perto de Deus e de ouvir os servos de Deus. Pode ser que você, nesse contexto geral de tanta loucura no meio evangélico, você pode estar com o pé atrás. Eu quero dizer para vocês, tem muito homem de Deus, tem muita mulher de Deus que está pregando o evangelho no nosso país. Gente séria, gente de bem, gente que teme a Deus, gente que é pastor e não lobo. Mas pastor tem muito lobo. Tem. E estão arrancando os pedaços das pessoas. Tem. Mas honra os pastores, verdadeiramente pastores. Você viu que eu falei três coisas essa noite? Honra a Deus com o teu melhor. Honra teu pai e tua mãe. Se eles ainda vivem, honra eles em vida. E honra os líderes da tua igreja, porque eles cuidam da tua alma. Assim como você é grato ao médico que te livrou de um câncer, seja agradecido àqueles que te levaram a Cristo e que te ajudam a te manter em Cristo Jesus. Faz isso. Minha mãe e minha sogra estiveram aqui semana passada para o casamento da nossa filha e elas já chegaram dias antes. Coisa de vó, né? Foi uma benção, elas puderam conviver com a gente. Tirei férias aquela semana para dar atenção para as duas e para o casamento, tinha muita coisinha que era da última hora. No domingo de tarde, nós dissemos para elas, vamos fazer um passeio. Passeio, elas ali nem entendiam muito, acho que nós queríamos, né? Levamos elas a andar com o barco Cisne Branco pelas ilhas do Guaíba. Eu nunca tinha andado. 20 e poucos anos em canoas. Um passeio lindo, maravilhoso para fazer. Vai num dia sem vento. Se você tem problema com barco. Não tinha vento. Foi lindo. Elas amaram. Sabe o que é isso, irmãos? É uma maneira de honrar uma pessoa idosa que nunca andaria num barco se nós não levássemos. Aí outro dia eu fui com as duas também. Eu carregando as duas juntos, somos mais de 150 anos. Eu carregando as duas. Aí eu disse para elas, vou levar vocês duas num lugar muito lindo. As duas gostam muito de flores. E eu e a Tânia gostamos também. E eu disse, vou levar vocês lá na Ceasa. Lá tem agora um lugar novo para quem aí quer dar um presente lindo para sua esposa. tem um galpão novo lá, só de orquídeas. Tu olha aquelas orquídeas, não sabe qual a mais linda, mais bonita, mais cheirosa. E a minha mãe começou a gostar de uma linda, bonitona, uma flor grandona assim. Mas os mais velhos são muito econômicos. Alô? Né? Os mais velhos são muito econômicos. Tudo bem. Aí, no final daquele momento, lá nas flores, eu disse, vou comprar essa flor bonita. Comprei para mim. Aquela que a minha mãe gostou, comprei para mim. Mas eu tinha outra coisa na minha cabeça. Cheguei em casa e disse, Tânia, essa flor aqui vou dar para minha mãe. Dias, ela ficou até terça-feira. Segunda-feira agora foi embora. Quando ela foi, pegou a sua mala. Eu busquei a flor e disse, mãe, essa flor é sua. Ela quase caiu para trás, né? Irmãos, honra é uma simples forma de honrar uma pessoa idosa. No caso, era minha mãe. Mas você pode honrar outros, pai, mãe, outros idosos, ou também honrar seus filhos, nós pais honrar o filho. A honra sempre é bem-vinda e é um mandamento de Deus. Honra, eu disse, muitas vezes passa pelo bolso. Na casa de Deus, também passa pelo bolso. Uma oferta, o dízimo já é regular, é claro, mas um algo especial. Honra a Deus. Honra teus pais. Honra teus líderes. Você faz isso e você vai ver que a vida dá certo. A vida dá certo. Tem coisas que se você fizer, sempre vão dar certo, e tem coisas que se você não fizer, sempre vão dar errado. A palavra de Deus ensina isso para nós. Paulo nos diz isso, Jesus fez isso, os apóstolos fizeram de honrar o Senhor, e nós vamos continuar fazendo. Está disposto, meu irmão, que essa palavra se cumpra integralmente na sua vida? É isso que você quer? Continua conosco. Eu vou te ensinar a honra sempre, porque eu sei que a honra é bênção para você, é bênção para mim. Eu vou te ensinar, de vez em quando eu vou trazer esse assunto. Né? Vamos falar com Deus sobre esse assunto agora, ouvimos a palavra dele, vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. O Senhor trouxe uma palavra dura contra aqueles líderes que queriam abandonar os pais, dizendo que iam dar aquela oferta para a igreja. A tua palavra não se contradiz. Se o Senhor mandou honrar, ninguém poderia criar um novo costume para desonrar. Deus, eu quero te pedir, se alguém dentre nós desonrou pai e mãe, quer recentemente, quer muito tempo atrás, essa pessoa então possa agora, com a luz da tua palavra iluminando esse capítulo escuro, mas veio luz e enxergaram o erro. Se você errou contra seu pai e sua mãe, se rebelou, você se levantou contra, desprezou, tem o seu pai e sua mãe como se fossem pessoas comuns, e não são, são pessoas especiais. Você precisa então pedir o perdão de Deus. E eu quero pedir que você faça isso agora. Diante do Senhor. Se você pecou desonrando seus pais, você afrontou, ou você simplesmente fingiu que obedecia, mas no coração não obedecia. Pede para Deus cancelar essa dívida. Deus cancela, se Ele vê sinceridade no teu coração. Senhor Deus, perdoa, Eu penso que todos nós, um dia ou outro, ou muitas vezes, desonramos nossos pais. Passa o sangue do Cordeiro de Jesus sobre nós, para que também esta mancha seja limpa. Você está orando comigo, meu irmão, minha irmã? Se isto é uma realidade na sua vida, ou foi uma realidade, e nunca esse pecado foi cancelado, hoje está sendo cancelado. E pago. Pago por Jesus. Se você desonrou a Deus, se você tem tratado Deus como se fosse alguém comum, mas Ele não é comum, como se Ele fosse alguém que nem se interessa por ti, e Ele se interessa tanto por ti. Se você se relaciona com Ele dando-lhe as sobras, nós falamos hoje que nem os cachorros ganham mais as sobras. Não trate Deus de maneira inferior a que trataria o seu animalzinho de estimação. Se você assim fez, se você não tem andado com Deus de propósito, se você traz, mesmo em termos de oferta e dízimo, restos, então hoje à noite tens a oportunidade diante do Senhor de mudar. Estás disposto? Estás disposto? Diga a Ele. Peça-lhe o perdão, sim, Ele te perdoa porque te ama. Peça. Mas comece hoje mesmo uma nova forma de relacionar-se com Deus. Igualmente, essa última parte da oração tem a ver como você trata, o que você pensa, o que você diz a respeito dos seus pastores, da sua liderança na igreja. Se você já foi ferido, maltratado por algum pastor, se você foi logrado, enganado, perdoa quem te machucou, eu devo dizer isso. Perdoa. Porque assim como o Senhor cancela as nossas dívidas, nós também cancelamos a dívida de quem nos ofendeu. Se você mesmo aqui na casa do Senhor, aqui nessa igreja, você tem faltado com respeito com aqueles que Deus colocou para te cuidar, eu te peço, pelo amor de Deus, reveja a sua posição. Se você tem falado, ainda que até pudesse ter razão, mas falado para contaminar outros, falado para destruir a imagem de um líder, que seja um líder da célula, seja um líder administrativo da igreja, seja um líder espiritual, peça perdão para Deus, peça, e recomece com o coração limpo. Trate com apreço aquele que te ajuda você ir para o céu. Trate com carinho aqueles que vos presidem. Trate com a máxima consideração, máxima, aqueles que zelam pela tua alma, pelo teu bem-estar espiritual. Faz isso. O que eu estou te trazendo hoje à noite é a palavra de Deus. Faz isso. Honra a Deus. Honra pai e mãe. Honra líderes espirituais. Faz isso e viverás. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Uma pessoa chegou para mim esta semana e me disse: pastor, Ela veio me agradecer. Há um tempo atrás, essa pessoa deu um escorregão. Não um escorregão moral, não um escorregão financeiro. Um escorregão ministerial em relação ao nosso ministério aqui. E ela veio dizer, obrigado, pastor, que tu me perdoou. A pessoa está dando fruto no nosso meio. Obrigado. Você sabe que o pastor de ovelhas, ele não é um boiadeiro. Como é que o boiadeiro toca a boiada? Gritando, usando cachorros. O pastor vai na frente do rebanho. E quando uma ovelha cai, se machuca, ele busca. Quando uma ovelha é atacada por um lobo, ele tem que lutar contra o lobo. Às vezes, isso é no aconselhamento que se faz. Outras vezes é lutar contra o diabo. Outras vezes é dizer para um irmão de igreja, da igreja, sai de perto dessa pessoa. Esse é lobo. Você sabe também, em geral, quem é lobo e quem é ovelha, mas às vezes a ovelha não sabe muito, ela tem lobo disfarçado, que Jesus disse. E aí, se eu sei que é lobo, eu vou dizer, sai de perto dessa pessoa. Essa pessoa atrapalha a tua vida com Deus, sai. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus diz ali no livro de Timóteo, Paulo disse para Timóteo, sai de perto dos fofoqueiros. E aí tem uma lista de pessoas ali. Foge desses. O apóstolo falou para o jovem Timóteo. Então se eu te disser, sai de perto, sai logo. Mas pastor, sai logo porque eu estou vendo coisa que você não viu. É isso aí, irmãos. Essa vida com Deus é maravilhosa. A honra é o caminho. Querer bem ou respeitar, valorizar.